Aquele velho beduíno estava prestes a morrer. Deitado num leito de dor, no interior da sua tenda, pediu a um criado que fosse chamar os três filhos, porque o testamento já tinha sido elaborado e ele queria abençoar um por um antes de partir. E então chegaram-se os três filhos. E o velho beduíno, aquele homem do deserto, olhou para o mais velho e disse: "Tu és o meu primogênito. Te darei parte dobrada da minha herança. E peço aos outros dois que respeitem a minha vontade no testamento." E os outros dois filhos concordaram prontamente e ficaram ali, na companhia do velho beduíno, até que ele, depois de colocar a sua mão direita sobre a cabeça de cada um e abençoar em nome do Senhor, se despediu desta vida. E os filhos choraram muito, choraram bastante, choraram demais aquela morte, mas ao mesmo tempo se consolaram, porque o velho beduíno morreu farto de dias, foi bem sucedido, criou três filhos e tinha sido um homem bom e justo, e certamente estava agora gozando as delícias do paraíso. Os filhos se conformaram e, terminado o luto, abriram o testamento. E lá estava escrito: "É da minha vontade que o filho mais velho, o meu primogênito, receba a metade da fortuna. Para o segundo filho, o filho do meio, deixo um terço da minha fortuna. E para o meu filho mais novo, o filho da minha velhice, eu deixo um nono da minha fortuna." E quando leram o testamento, ficaram muito satisfeitos, porque iriam respeitar a vontade do velho beduíno falecido. Até que chegou o momento de fazer a partilha dos camelos. Porque, veja só, a herança consistia de 17 camelos. 17 camelos! Como fazer a vontade do pai se o filho mais velho deveria receber a metade da herança? E metade de 17 camelos é 8 camelos e meio. O que fariam? Matariam um camelo, um animal tão valioso, e o cortariam pela metade? E para que serviria a metade de um camelo? Como dividir 17 camelos pela metade? 8,5 camelos. E eles ficaram pensando. Ficaram pensando e pensando muito. É, acho que o jeito é matar o camelo e dividir na metade. Não! Do que vai nos aproveitar um camelo morto? Não, vamos fazer uma conta novamente. Tem que ter uma solução. E eles queimaram as pestanas, fundiram a cuca e nada. Até que se lembraram de um tio cristão, um tio muito sábio, um tio que, com certeza, daria uma solução favorável àquele enigma. E foram os três consultar o tio cristão e disseram: "Tio, o nosso pai nos deixou 17 camelos e, segundo a sua vontade, eu, o filho mais velho, devo receber metade da herança. Depois, o filho do meio deve receber um terço. E o filho mais novo deve receber um nono. Tio, como faremos essa divisão, visto que metade de 17 camelos é 8 camelos e meio?" Aquele tio cristão pensou um pouquinho e disse: é, eu já sei qual é a solução. A solução é eu dar um camelo para vocês. Como assim, tio? Eu vou dar um camelo para vocês? Aí serão 18 camelos. Vocês poderão fazer a divisão perfeitamente. Mas, tio, o senhor vai abrir mão de um camelo? Vai nos dar um camelo? Nós não temos como pagar, não. E eu também não quero comprar camelo nenhum. Mas o senhor vai abrir mão de um camelo só para facilitar a nossa conta? E o tio cristão disse: pois façam a divisão, aceitem o meu camelo, dividam a herança e vocês terão uma surpresa. E eles então, confiando na sabedoria daquele tio cristão, pegaram o camelo que foi doado e juntaram ao rebanho. Então, ao invés de 17, agora eles tinham 18 camelos. Muito bem. Segundo o testamento, o filho mais velho deveria receber metade do rebanho. Então, metade de 18 é 9. Assim, o filho mais velho ficou com 9 camelos. O filho do meio deveria receber um terço, isto é, 18 camelos dividido por 3. Então, ele recebeu 6 camelos e ficou muito satisfeito. E o filho mais novo deveria receber um nono, ou seja, 18 dividido por 9. E assim o filho mais novo ficou com 2 camelos. Então, resolveram eles fazer a soma. O filho mais velho ficou com 9 camelos. Anote aí. O filho do meio ficou com 6 camelos. 9 com mais 6 dá 15. O filho mais novo ficou com 2 camelos. 15 mais 2, 17. Pois é, sobrou um camelo. Eles pegaram então aquele um camelo que ajudou a fazer a divisão e levaram para o tio e disseram: tio, o senhor já sabia disso? O senhor já sabia que seria feita a divisão e que sobraria um camelo? É verdade. Olha só, eu tenho 9, o meu irmão do meio tem 6 e o meu irmão caçula tem 2. Somando tudo, dá 17. Exatamente o número de camelos que o nosso pai deixou de herança. Então aquele um camelo que o senhor nos deu para fazer a divisão, eis aqui de volta. Olha só, e até melhor, porque nós o alimentamos, nós o lavamos, nós cuidamos dele. Aqui está de volta o seu camelo. E o tio disse: viram só? Aprenderam a lição? Não é no egoísmo, ou numa solução radical, ou na ganância que se resolve o problema, e sim na generosidade. Eu dei um camelo a vocês, e esse camelo voltou para mim sem que a herança de vocês fosse prejudicada e sem que a vontade do vosso sábio pai fosse violada. O testamento foi integralmente respeitado e eu tenho aqui de volta o que é meu. E não apenas do jeito que eu entreguei, ele voltou para mim melhor ainda do que estava antes. Foi aí que os 3 filhos quiseram saber que mistério era esse. Diga-nos, tio, como que isso é possível? E esse tio respondeu: é porque eu apliquei a palavra do Senhor Jesus, que disse: melhor coisa é dar do que receber. E ele também disse na sua palavra: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a medida com que medirdes, vos medirão de novo. Meus sobrinhos, quando vocês tiverem alguma coisa para resolver, aprendam isso. É melhor ceder do que resistir. Vocês só puderam tomar parte no testamento e receber a herança de direito depois que eu entreguei o meu camelo. Quando vocês o receberam, aí a partilha foi possível. Deus tem um testamento também, um grande testamento, uma grande herança. Mas você e qualquer outra pessoa na face da terra não pode tomar posse da herança se não receber primeiro o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então, quando você recebe Jesus na sua vida e o soma com toda a herança de Deus, então você passa a possuir por direito todas as bênçãos e todas as heranças do Novo Testamento. Se você não receber Jesus, a partilha não será possível. Por isso agora, abra o seu coração, receba Jesus Cristo, Filho de Deus, e tome posse da sua herança.